a verdade é que tudo entre nós terminou. A razão foi ciúme, ninguém sabe. A verdade é que tudo acabou. Quem diria, depois de tantos castanhos, chegaria tamanho fracasso depois. Ai, quando foi, por que foi, ninguém sabe. A verdade é que não somos mais dois. É que tudo acabou.